dois, um. Habitualmente, os especiais de informação servem para dar mais notícias. Mas este não. Tudo seja estrelas para a nossa querida Rádio Antena Web. Queria enviar um forte abraço a todos os ouvintes da Antena Web. Canal 1. Canal 2. Antena Web. Antena Live. Antena Web, momento. A sexta. Rádio C. Antena Web Internacional. Nós somos Antena Web. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Outros Caminhos. Dia 1 de maio de 2015. Há exatamente 2 anos, Antena Web estava a formar-se oficialmente como grupo. Tudo começou na meia-noite do dia 1 de maio de 2013. Se o impacto para nós foi grande, durou poucos instantes. Só nessa altura, quando o novo site foi para o ar, é que tivemos a percepção das falhas, das enormes falhas que haviam em questões de visualização. Os erros de HTML só viríamos a descobri-los mais tarde, mas o que saltou à vista foi o facto de as imagens que os ouvintes veem quando entram no site simplesmente não tinham nenhuma indicação de nenhum canal. Esse era também um dos erros de HTML que só mais tarde nos iríamos dar conta, porque este trabalho não foi feito pela equipa da Antena Web. Aliás, foi, em termos de HTML, a única vez que a Antena Web deixou trabalho em mãos alheias. Não correu bem. Em questões de CSS, etc., já o tínhamos tentado uma vez e, nesse caso, sim, as coisas correram de forma bastante agradável. Foi em 10 de maio, aliás, foi no mês de maio de 2010 que tal aconteceu. Também em maio, portanto, nessa altura, quando a Antena Web conheceu uma expansão sem precedentes. E os meses de maio são, por norma, meses de mudança na Antena Web. Assim aconteceu em maio de 2012, quando no dia 1 decidimos lançar um novo grupo da Antena Web. Um grupo que até hoje se mantém, já lá vão 3 anos. Mas a maior mudança aconteceu exatamente há 2, no mês de maio de 2013. Na altura, a Antena Web fez uma emissão especial, isto ainda na altura, ainda no dia 30, fiz uma emissão especial em que trouxemos à luz do dia vários dos publicitários e também lançamos oficialmente o Canal 1. De forma que o Canal 1 estará hoje então a comemorar o seu 2º aniversário. A Antena Web em si, 5 anos e quase 4 meses. Mas o Canal 1, enquanto Canal 1 propriamente dito, 2 anos. E Outros Caminhos vai fazer não propriamente um recorrido musical, mas sim uma viagem sobre estes 2 anos de Canal 1. O Arquivo da Antena Web irá apresentar nos próximos dias todas as grelhas de programação do nosso grupo Antena Web. Nelas não constará a programação daqueles que pediram que a Antena Web nunca mais exibisse os seus nomes. Foram apenas 2, mas nós também fazemos questão de que isso não volte a acontecer. Para todos os efeitos, não fazem parte da história da Antena Web enquanto grupo, apenas sim enquanto Antena Web e respectivas rádios associadas. Mas naquela altura, cada rádio tinha a sua página de locutores, cada rádio tinha a sua direção, cada rádio tinha a sua própria página de história e era impossível centralizar serviços, era impossível centralizar projetos. O Canal 1, por exemplo, que não existia, era a Rádio Antena Web, era acessível através de www.radioantenaweb.info. Mas a mesma não fazia nenhuma menção a Canal 2 ou Antena Best. Quer dizer, havia uma menção, havia um convite para visitar. Mas quando o ouvinte entrava em radioantenaweb.info, não havia sequer a hipótese de escolher um canal ou de mudar de canal. Não. Para ir para o Canal 2, tinha que digitar na barra de endereços canal2.radioantenaweb.info. A partir do dia 1 de maio, isso deixou de acontecer. Quando o ouvinte acedia a www.radioantenaweb.info, escolhia qual é que era o canal que queria. Começamos, na altura, com 3, que rapidamente se expandiram para 4. O lançamento da Antena Live foi adiado devido a problemas técnicos, mas o lançamento oficializou-se a 20 de maio de 2013. Estrearam-se vários programas e não sabíamos que seriam eles o fim do Canal 2. Duas das produtoras com as quais trabalhávamos repetiam em demasia os conteúdos radiofónicos que nós pensávamos serem inéditos. Uma delas, das 11 horas de programação que tínhamos desta produtora, 7 horas foram retiradas porque em 20 edições mais de 4 eram repetidas. O mesmo é dizer que mais de 20% das edições eram repetidas. Essa produtora já não existe. A outra, sim. E até tem melhorado em termos de repetição de emissões. Nós também conseguimos filtrar isso. Mas o que é certo é que foi um grande abalo. Foi uma situação realmente muito má e que obrigou, em outubro de 2013, ao fechamento do Canal 2. Isto já sem contar com os graves problemas de visualização que, entretanto, surgiram e que até lá não haviam. A Antena Web conseguiu afiliar-se com mais algumas produtoras, o que permitiu a subsistência também do Canal 1. E também, claro, da Antena Best, sem que prejudicássemos demasiado estes canais. De todas formas, o Canal 2 tinha mesmo que fechar portas. E fechou. E fechou portas. Mas 2014 foi um ano surpreendente. 2014 foi um ano de mudanças. Primeiro porque se reativou o Canal 2. Depois porque surgiu, entretanto, a Rádio A Sexta. E por fim, tivemos uma surpresa. Que foi quando se começaram os preparativos para o canal Rádio Ser e a Antena Web Internacional. Antes de passar à música e de vos falar de mais algumas coisas, quero só fazer uma reflexão convosco. Não sei se os ouvintes se lembram de uma brincadeira nossa. Ela está no site, no arquivo das notícias. Se vocês forem lá 2013, vão encontrar. Uma brincadeira nossa que era de uma Antena God. É verdade. Antena God iria surgir. Antena God era um canal religioso. Nós comunicamos no dia 1 de abril de 2013. E então, essa Antena God era uma rádio que iria... Era só de religião, etc., não é? Iríamos ter um espaço diário dedicado à religião muçulmana e também iríamos ter, aos sábados e domingos, programas a falar sobre as crenças politeístas. Dizia eu na altura. Claro que no mesmo dia expliquei aos ouvintes que era mentira. Imaginais vós, com toda a certeza, que à noite desfizemos essa mentira. Mas também contamos que era um projeto nosso, de 2011. Verdade seja dita. Esse projeto começou a desenhar-se 4 anos depois de ter sido inicialmente criado e depois abandonado. Chamou-se Rádio Ser. Ao mesmo tempo, começaram também os preparativos para a Antena Web Internacional. Um projeto também lançado em 2011. Lembro-me perfeitamente de ter comentado isto com um colega nosso, chamado Francisco. De lhe ter dito... Sabes o que é que eu gostava de um dia termos material suficiente, matéria suficiente para uma Antena Web Internacional? Acho que ele me aconselhou calma, ou o que é que foi, já não sei. Alguma coisa foi... Enfim, desse género. Mas o mais importante é que falou-se nessa altura na existência de uma... Ou na hipotética existência de uma Antena Web Internacional. E nesse caso era mesmo esse o nome. Quanto à rádio religiosa não tinha nome, mas Antena God não era, certamente. Bom, a verdade é que... 4 anos envolvidos nessa altura. 2 anos envolvidos desde o grupo Antena Web. Ou desde a criação do mesmo. Mudou muita coisa. E há várias que são visíveis logo quando se entra no nosso site. Ou, aliás, até antes. Porque agora o endereço é outro. www.antenaweb.info. Mas o que é que mudou? Vamos conferir isto tudo daqui a pouco, mas para já vamos chegar com Everything Will Flow, dos Suede. Vamos chegar com Estação das Memórias, dos Puro Exemplo. Vamos chegar com Só Tenho Medo da Mamã, dos Sérgio e os Animais. E vamos chegar com Sahara, música dos Expresso. Daqui a pouco conto-vos mais coisas sobre este segundo aniversário da Antena Web enquanto grupo de comunicação. Até já! Everything will flow. Aha! Canal 1. Volta ao auditório depois desta última música dos Expresso com o tema Sahara. E o que é que mudou, ouvintes, então, desde que estamos como grupo Antenweb? Bom, eu acho que nós podemos mostrar de uma forma exemplar o que é que realmente aconteceu. Uma das principais mudanças e nós vamos daqui a pouco fazer um intervalo. E aí os ouvintes vão ter uma noção mais, mais autêntica, não é? Que é, o que é que mudou efetivamente com o surgimento do grupo Antena Web? Bom, primeiro, começa desde logo pelos intervalos, vamos dizer assim. A partir desta data, deste 1 de maio, ou para este 1 de maio, tivemos um cuidado especial na planificação da nossa linha editorial. Como o grupo Antena Web, a programação começou a ser feita em conjunto. Do estilo, começamos a ter a preocupação de que os programas do Canal 1 e do Canal 2 e da Antena Best, na altura eram apenas estes três, que tivessem uma qualquer diferença, para que o ouvinte não tivesse, por exemplo, à meia-noite, dois programas de trance music ou de drum and bass, por exemplo, à mesma hora. Enfim, que não tivesse... Até poderia ter dois programas de dance, um de house e outro de progressive, de trance, por exemplo. Mas eles teriam que ser muito diferentes, realmente, para justificar essa questão. Não é? Por exemplo, um exemplo que eu vos dou, e acho que é muito elucidativo, é ainda hoje o que isso acontece, por exemplo, com a hora zero, com a horário da meia-noite. No canal 1 é a hora zero. No canal 2 é o Radio by Night, que é um programa designadamente romântico, coisa que a hora zero não é. Já para não falar que os dois são de produção interna e externa, ou em rede, o que já por si faz uma grande diferença, mas um é designadamente romântico, o Radio by Night, o outro não. O Central Hits é um programa bem mais animado, risonho, bem disposto. Na Antena Best. Na sexta, bom, varia muito. Mas de um modo geral não são programas de trance. São programas de dance music, certo? Mas não são programas de trance. O Alkis House, por exemplo, é um programa mais de house. Por exemplo, o Zulu Radio tem um pouco de tudo. Mas pouco de trance. Já, por exemplo, o programa da quarta-feira, o I Need Rehab, anda por esse caminho também. O Vonic Session é que é mais trance e o Future of Trance também. De todas as formas, eles acabam todos à uma da manhã. Não vão interferir com o Melomania Deluxe, que é um programa que tem um tanto de trance, tem um tanto de Balearic, e é, portanto, um programa que tem algo de muito singular no seu próprio programa. Isto, eu estou a dizer tudo em programas em simultâneo. Atenção. Na Antena Web Internacional, que é o tal que eu já falei, não é? O Melomania Deluxe. E temos na Rádio Ser o Serenamente. O Serenamente poderá ter as suas coincidências com o Radio by Night e com a Hora Zero. Mas tem uma diferença muito grande. Ou duas. Para além de não ter locução, o Serenamente recorre muitas vezes à chamada música médica ou à meta music. Coisas que, como é lógico, não passam nem na Hora Zero nem no Radio by Night. O que é que eu quero dizer com isto? Isto é apenas só um exemplo de como toda a programação é pensada para o nosso auditório. Toda a programação é tida a pensar no nosso... É verdade, nós temos, por exemplo, à quarta-feira, nós temos aquele programa, o DDTC, na sexta, não é? Que à segunda é house, aliás, à segunda é drum and bass, à terça... Enfim, há uma altura que é drum and bass, não é? Bom, e nós temos um programa de drum and bass também na Antena Web Internacional, nessa hora. Bom, mas aí era impossível. Ele começa às 10h30 da manhã, acaba às 1h30 da tarde, portanto, começa antes do DTC, acaba bem depois do DTC. Portanto, já para não falar que este é um programa de produção interna, tem as suas diferenças, mas sim, aí realmente há algumas semelhanças. Drum and Bass, enfim, à mesma hora, mas muda, porque, aliás, são diferentes pela duração. Um tem uma hora, outro tem 3. Portanto, apanha aquela uma hora, mas na maior parte do tempo o programa Não tem nada a ver com o DTC, porque, enfim, tem uma duração 3 vezes superior à do DTC. Portanto, apanha vários ambientes. Isto para dizer que a programação na Antena Web é pensada em grupo, como grupo que somos, e também, claro, no próprio canal, não é? Ou seja, isto antes não era possível. Antes o canal 1 era, aliás, a Rádio Antena Web era a Rádio Antena Web, o canal 2 era o canal 2, e quando surgiu, Antena Best era Antena Best. Mais nada. Na altura até vos digo que nós, a Antena Web começou com o suporte do futebol em Portugal. Foi por aí que começou a Antena Web, com o suporte de espaço do extinto futebol em Portugal. E só depois, quando se separou do futebol em Portugal, o futebol em Portugal acabou e ficou só a Antena Web, então, e aí surgiu também, como já disse, então, o segundo canal, não é? O canal 2. E este canal 2 não se separou do grupo Antena Web, neste caso do interesse, por uma questão económica, não é? E para que as pessoas percebessem que havia alguma semelhança entre o canal 2 e a Rádio Antena Web, porque a direção era a mesma, não é? E daí que tenha então havido essa, pronto, essa junção, não é? Mas a Rádio Antena Web era realmente o endereço principal, e quando os ouvintes entravam em radioantenaweb.info, iam parar à página inicial do que é hoje o Canal 1. Portanto, uma coisa muito óbvia que se notou: o cuidado na programação. Também passamos a ter connosco um maior cuidado na produção do nosso material, não só das emissões. E aqui não é dizer, ai, nós agora colocamos mais efeitos nos publicitários, ah, nós agora até colocamos mais musiquinhas e tudo. Não, não, não, não é nada disso. Produção de áudio, neste caso, cuidado com produção não é isso. Cuidado com produção é melhorar a nossa comunicação com o ouvinte. Essa foi a segunda mudança que se podem ver desde logo nos publicitários, na programação, enfim. Foi mudar a nossa comunicação com o ouvinte, torná-la mais eficaz. A seu tempo mudaram outras coisas. O nosso blog, que já não é só o de programas, aliás, não é só o radiointernoweb.blogs.com, é também o blog de programas e é também o blog de notícias, inaugurado a 25 de março deste ano. Na verdade, o que aconteceu foi muito simples. Nós conseguimos agilizar vários processos que estavam até idealizados em alguns casos, mas que não poderiam ser concretizáveis porque eles implicavam uma antena web uniforme. Dou-vos um exemplo muito simples. Cada canal tinha o seu próprio núcleo diretivo. A tal ponto que se tornava ridículo formalizar este órgão, porque ele era um para a Rádio Antena Web, outro para o Canal 2, outro para a Antena Best. Às vezes coincidiam. Eu recordo-me, e vou aqui citar nomes para vocês entenderem, e isto não há problema nenhum. O Nuno Miguel, que faz parte da Antena Web, e já desde o princípio, fazia parte do núcleo informal, do núcleo diretivo da Rádio Antena Web. Aliás, do Canal 2. Mas não fazia da Rádio Antena Web. Na verdade, da Rádio Antena Web eram quatro elementos a gerir a Rádio Antena Web, do Canal 2 eram apenas dois, da Antena Best eram três. O que é que eu quero dizer com isto? A 18 de outubro de 2012, quando se inicia um processo de formalização e de mudança de estrutura, a Antena Web faz surgir a sua direção oficial, e é a partir dessa altura que a Antena Web tem uma direção. Isso foi antes de 1 de maio de 2013, mas foi o princípio desse maio de 2013. Foi o princípio dessa grande mudança que estávamos a preparar. A Antena Web deixou de ter aquele limite de termos sempre que ter mais produção interna do que. Aliás, nós tínhamos uma máxima que era: temos que evitar ao máximo a produção em rede ou a produção externa. Na altura nem sequer havia produção em rede, era produção externa e ponto. Antena Web, com o surgimento deste grupo e da respectiva direção, foi criando ao longo dos tempos uma relação mais estreita entre a sua equipa, porque agora os locutores do Canal 2 são da Antena Web, não são apenas do Canal 2, são do grupo Antena Web, e essa relação estreitou-se de tal modo que a equipa é aquilo que eu nunca pensei que pudesse vir a ser. Uma autêntica equipa. Muitas vezes, isso chegou infelizmente a notar-se, os ouvintes deram conta disso, de que Antena Web tinha uma situação de falta de comunicação, muitas vezes, quando havia, por exemplo, quando havia algum problema no nosso site, quando havia alguma situação, era muito complicado. Antena Web era o Carlos Bonaparte. Hoje em dia eu fico feliz porque as pessoas já saibam que Antena Web não é só o Carlos Bonaparte. E isso é uma coisa, essa foi uma evolução muito, muito positiva, que também mudou com o surgimento do grupo Antena Web. Mas não foi só isso que mudou, vamos saber mais daqui a pouco. Para já vou trazer-vos quatro músicas que eu gosto e que são portuguesas. Estas mais calmas. Ora, Mafalda Veiga com Lume, Adriana com Em Contramão, e depois vamos acelerar um pouco. Vamos ficar com Sérgio Godinho, Domingo no Mundo, e Jorge Palma, Com Todo o Respeito. Já vamos perceber porquê esta sequência de músicas. Até já! Que a vida dá, vai te encontrando na água e no lume, na terra quente até perder o medo. O medo levanta muros e ergue bandeiras para nos deter. Não percas tempo, o tempo corre só quando dói. Dá-te ao vento como um veleiro solto no mais alto mar. Liberta o grito que trazes dentro e a coragem e o amor. Mesmo que seja só um momento, mesmo que traga alguma dor, só isso faz brilhar o lume que has de levar até ao fim. E esse lume já ninguém pode nunca apagar dentro de ti. Não percas tempo, o tempo corre só quando dói. É devagar e dá tão

gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Tô vendendo beijo pra mulher que tá sozinha. Tô vendendo beijo pra bonita e pra feinha. Tô vendendo um beijo, seu beijo que nessa chama que eu vou já já. De domingo a sexta, o Canal 2 reserva para o nosso auditório. Bilhetes para esta manifestação de música sertaneja na sua rádio. Chora na palma da mão! Tchá, tchá. Encontro Sertanejo, de segunda a sexta-feira, das 15h30 às 17h. E aos domingos, das 15 às 17h, com Elbert Andrade, no Canal 2, Antena Web. Ao fim do dia, ligamos a nossa máquina do tempo e levamos todo o auditório até às míticas décadas de 70, 80 e 90. Um espaço radiofónico sem locução com os grandes êxitos musicais de Portugal e do mundo. Ouro e Platina, de segunda a sexta, a partir das 10 da noite, na Antena Verde. Sid Van Riel apresenta Realiz às segundas-feiras, às 4 da manhã e durante 60 minutos na Antena Best. Poucas mais palavras são precisas para dizer que mudamos. E mudamos muito. E até poderia trazer aqui programas que passaram em 2010 ou 2011, mas acho que nem é preciso. Porque então aí é que se nota muita diferença. Antena Web cresceu. Passou de 4 canais para 9, para 8 canais, aliás. Estava a contar a Antena Live duas vezes. Porque até houve uma altura em que nós só éramos 3 canais. O Canal 1, o Canal 2, a Antena Best. Depois surgiu a Antena Live, mas fechou o Canal 2 e ficou o Canal 1, a Antena Best e a Antena Live. No ano passado, e há pouco, e com toda a injustiça, mas há pouco esqueci-me, no ano passado abrimos não só a sexta, como também a Antena Web Momento. É verdade, a Antena Web Momento, mais um dos projetos que inicialmente tinha sido posto de parte e que agora, e que entretanto foi depois aceite. Foi aceite quando surgiu, claro está, um núcleo diretivo, uma direção oficial, formalizada, competente, e aliás que tem revelado uma grande competência nos últimos tempos. Esta altura de mudança foi um momento exemplar. As coisas não correram bem quando quisemos dar o salto em abril de 2013. Mas em fevereiro de 2015, muita coisa que não acreditávamos que fosse possível tornou-se realidade. Há coisas que têm que mudar, e uma delas são os indisponíveis. De pronto, é uma das imagens de marca da Antena Web, infelizmente. Nem tudo é perfeito, e a Antena Web também tem os seus defeitos. Há uns tempos estava a ouvir uma rádio na internet. Ou duas. Eu vou dar dois exemplos de como às vezes mais vale um indisponível do que um programa daquele género. Por muito que pareça ilógico. Eu não vou citar nomes, mas a coisa é mais ou menos deste género. Imaginem uma rádio chamada Rádio Clube, sei lá, Rádio Portugal. Ou Rádio Movimento Português, ou algo do género. Cujos e-mails dos locutores, orgulhosamente, terminam em .rcp@etc.com. E RCP, ah, então são as iniciais de Bom, seguimos. E porquê? Porque essa rádio que anda por aí quer simplesmente imitar. Ou seja, não é ter uma entidade própria. Nós somos a Rádio Portugal. Nós somos a Rádio Movimento Português. Não. Nós estamos a imitar o Rádio Clube Português. Olha o nosso e-mail aqui. .rcp. É? Rádio Movimento Português. RCP são as iniciais de... Siga. Vamos lá, à música. E eu não falo do resto, porque não vou estar aqui a perder muito tempo. A outra é... Porquê que a chefe da rádio agora põe os publicitários assim? E porquê que antes não põe e agora põe? É, não sei, ela lá sabrá. Não é? Ou agora vamos ouvir um publicitário. Vamos ouvir uma música e depois vem um publicitário. Eu sou muito sincero. A Antena Web somos... como eu costumo dizer, somos amadores de profissão, mas somos profissionais de atitude. Não quer dizer que nunca tenha acontecido um erro, mas... É por essas e por outras que eu digo. Às vezes, mais vale um indisponível do que um programa mal feito. E eu posso criticar porque... Ou criticar ou deixar a minha opinião, não só porque vivo num país livre, mas porque aqui temos um cuidado totalmente diferente. Eu já perdi a conta, e ainda bem, fico contente, das pessoas, na sua esmagadora maioria, ouvintes, outros não conheciam o projeto, passaram a conhecer, mas na sua esmagadora maioria, ouvintes, que nos foram dizendo, eu nunca ouvi nada assim na internet. Eu, ouvintes, nós só podemos ficar orgulhosos disso. Nós tivemos nesta... Este é um dado que os nossos colegas não sabem. Eu vou fazer aqui essa divulgação. Antena Web tem neste momento, com o seu novo endereço, tem neste momento mais de 1000 acessos únicos aos nossos canais. São, em apenas uma semana, eu estou a dizer em apenas uma semana, são quase 1200 acessos. Eram 659. Eu estou a dizer números que nós às vezes colocamos números em público, nós às vezes não damos conta desses números e depois vamos colocar esses números também para os... damos a conhecer aos nossos ouvintes. Eram 659 de segunda, dia 20, a domingo, dia 26. Até quinta-feira, dia 30, eram quase o dobro. Isto só quer dizer uma coisa. A nossa transição foi rápida, mas... porque temos feito um bom trabalho... os ouvintes aderiram rapidamente a ela. E nestes 2 anos de Antena Web, enquanto grupo, há uma coisa que eu senti muito que mudou, e agora sou eu a falar por mim, há uma coisa que eu senti muito que mudou, que é esta fantástica equipa que nos rodeia, que me rodeia a mim. A mim e aos ouvintes. São vários os colegas que neste momento se preocupam não só em falar do seu programa, mas dos programas dos colegas. Não são os colegas que sugerem ideias para eles próprios e que as implementam e já está, mas sim que partilham as ideias com os demais colegas. Neste grupo Antena Web, as coisas funcionam exatamente como isso, como um grupo. E tudo tem um impacto diferente, porque realmente... quando se trabalha em grupo, as coisas acontecem de uma outra maneira. Eu não digo isto só por dizer. A verdade é que, se nós conseguimos mudar de um serviço para outro em pouco mais de 48 horas, não foi só porque eu quis. Foi porque houve todo um trabalho de equipa por trás, é porque há toda uma preocupação, é porque há toda uma equipa, e daqui a pouco, daqui a uns dias, vão ver uma série de vídeos, de novos vídeos, já com um novo endereço, a substituírem os antigos no nosso canal do YouTube. Não é por acaso. Nem sou eu que os faço, que eu, nem as imagens, que eu até não posso ver, portanto nem me iria arriscar, porque eu não sei se estão a ficar os vídeos, se estão a ficar as imagens ou se não estão. Há trabalho até que nem passa por mim, porque não depende de mim, porque a minha falta de visão limita-me em muitíssimos aspectos. Neste caso estou-me a referir às questões visuais, mas mesmo assim as coisas acontecem. O nosso site está com esta nova estrutura como nunca tinha estado até aqui. Agora sim, bem visível, bem agradável, bem organizado, e é realmente muito gratificante poder ter esta equipa a trabalhar aqui na Antena Web. Somos 34 elementos, somos quase tantos como o máximo da Antena Web, quando fomos 45 em 2012. Mas no fundo somos mais, porque fazemos mais. Cada um de nós não deixa propriamente a pele em campo, como num jogo de futebol, mas há muito próximo disso. E eu fico realmente muito contente, porque se não fossem os ouvintes, nós até podíamos começar dessa maneira. Mas já teríamos acabado, pelo menos, na pior das ou na melhor das hipóteses, há 3 anos. Eu não acredito que uma rádio sem ouvintes se aguente 2 anos, mas como máximo 2 anos. Nós já vamos em 5 e 4 meses. Temos 8 projetos de rádio e pela primeira vez temos 3 equipas em simultâneo. A de imprensa escrita, a de locução, a de produção e realização. É gratificante. Vamos à música, porque a música também tem que fazer parte deste nosso Outros Caminhos. Daqui a pouco eu vou voltar para as despedidas, mas hoje vou-vos deixar para já, vou-vos deixar com 4 temas que me marcaram na década de 1990. Estou-me a referir aos Venga Boys, We're Going to Ibiza, Shania Twain, That Don't Impress Me Much, Ricky Martin com Living La Vida Louca, e vamos também ficar com uma música que é um bocadinho mais calma, é certo, mas eu gostei dela também. Aliás, é calma e deita, nem é. Beautiful Stranger, da cantora Madonna. São as próximas 4 que vamos aqui ouvir, e eu, Carlos Bonaparte, volto daqui a pouco para as despedidas. Não saiam dos vossos lugares. Até já! Hello, party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going to... Look up at the sky.

Living the vida loca, so push and pull you down. Living the vida loca, eyes. That's why I'm singing this song to you. To know you is to love you. Estamos de volta ouvintes depois desta música da Madonna chamada Beautiful Stranger. Chegamos ao final do nosso programa, do nosso Outros Caminhos. É tempo de me despedir, mas agradecer aos ouvintes por mais uma edição que partilho convosco e também por mais um ano que se completa neste ponto de vista, não é? Quero desejar aos ouvintes a continuação de uma ótima tarde e há pouco eu não expliquei o porquê da música portuguesa, era isto que eu queria explicar há pouco, quando passamos quatro músicas portuguesas. A constituição da Antena Web como grupo permitiu-nos também definir uma taxa mais ou menos controlada de música portuguesa, não só para o Canal 1, não só para o Canal 2, mas sim para todo o grupo. É lógico que quando a taxa estava mais ou menos uniformizada, ela era uma taxa, portanto, igual para todos os canais, mas uma coisa é ser igual para todos os canais e poder ser alterada independentemente, outra coisa é uma união que permite até uma maior flexibilidade, não é? Por exemplo, na Antena Best, que não haja tanta música portuguesa, porque os programas são de uma outra índole. Mas, no entanto, no Canal 1 há mais música portuguesa, não é? Portanto, tudo faz o seu sentido e esta constituição da Antena Web como grupo vai também agilizar ainda mais as coisas. E não poderia ser de uma outra forma. Tantas rádios sem termos, portanto, sem termos... Como é que eu posso dizer? Ou seja, tantas rádios sem termos, como é que eu posso dizer, um grupo, um ponto de união seria realmente algo muito complicado. E é isto, ouvintes, eu vou-me despedindo por aqui, vou-vos deixar com quatro temas que eu gosto bastante também e que acho que, ou espero que os ouvintes também gostem. Então, vamos ouvir nesta edição, bom, primeiro... Eu vou trazer aqui a música da Bela Nova, chamada Eres Tu. Logo depois, Rosário com Água e Sal. Também vou-vos trazer a música, esta sim, que eu ia trazer há pouco, das TLC, chamada No Scrubs. E por fim, a música Ok, Do You Want Something Simple, dos The Gift. Recordações que vão fechar a edição de hoje do nosso Outros Caminhos. Hoje fomos mesmo por Outros Caminhos. A próxima edição do Outros Caminhos será, se tudo correr bem, e haverá de correr dia 8. Então aí vamos trazer também novidades no nosso formato de programa. E é assim, ouvintes. Desejo-vos então a continuação de uma ótima tarde na nossa companhia. Até à próxima sexta-feira, dia 8 de maio. Para ouvir então, no princípio do fecho desta emissão, Bela Nova com Eres Tu. Até para a semana.

I can't understand you more. This song is too simple. This song is too simple. This song.